Ei, uma nota rápida antes de começarmos o episódio de hoje. Eu fiz merda com a minha gravação, com o meu lado da gravação, e podem notar algum salto de qualidade entre o meu som quando eu estiver a falar. Por isso, foi o que deu para reparar onde o áudio. Enfim, vamos começar o episódio. As Vozes da Dolores. Olá a todos, penúltimo episódio de As Vozes da Dolores, pelo menos da temporada. Também o penúltimo episódio de Westworld nesta terceira série. Vou já comentar o episódio com a ajuda de não um, mas dois convidados. Esta semana, para já, uma pequena notícia que surgiu durante a semana anterior. Westworld foi renovada para uma quarta temporada, que ainda não se sabe quantos episódios é que vai ter, ainda não se sabe quando é que vai ser exibida, mas foi renovada e foi anunciada essa renovação para uma quarta temporada. Há alguns rumores, alguns relatos de que a renovação pode, na verdade, estar já garantida atrás das câmaras até à sexta temporada, cumprindo o plano dos autores da série, mas não se sabe ainda se isso é verdade. Para já, a única certeza é que a próxima semana não terá o final da série Westworld, apenas o final da terceira temporada. Dito isto, e estava aqui um dos meus convidados muito feliz a comemorar esta notícia, vou já apresentá-los, não é? O primeiro convidado é o Luís Correia, que se voluntariou para aparecer no podcast. É um dos membros do podcast 1 sobre 0. Olá, Luís, como estás? Olá, antes de mais, obrigado pelo convite, convite de autoconvite. Portanto, é assim uma coisa logo engraçada para começar. Eu disse-lhe, epá, se quiseres podemos falar com isso no próximo episódio. E pronto. Tu basicamente disseste-me, epá, eu quando quiseres contar comigo, bora. E eu, está bem, olha, bora. Tu é assim, és muito fã da série? Sim. Desde o início. Ok. Como é que tu sentes que esta temporada tem estado em comparação com as anteriores? É assim, fazendo um recap muito rápido. A primeira temporada foi, de facto, agarrar na ideia do filme original dos anos 70, do parque dos cowboys, onde há um robô que se passa e que faz o que faz, não é? Uhum. Não é spoiler nenhum, o filme já tem uns anos valentes, portanto não vale a pena. E, no fundo, a primeira temporada... E é a premissa da série, na verdade. Portanto... Sim. É o Westworld, não é o Samurai World, nem o War World que temos nesta temporada, nem o Raj da segunda. Mas, no fundo, o que acaba por acontecer aqui é que a primeira temporada introduz-nos o tema, muito soft, como sendo aquilo que nós estávamos à espera de ver, não é? Que durante os primeiros dois ou três episódios percebe-se que, fantástico, criaram ali um mundo do faroeste, pá, com uns robôs, pá, que não matam, e estas coisas todas, e depois, a pouco e pouco, é o plot que nós temos estado a seguir. A segunda começa-se realmente a perceber o que é que está a acontecer. Não é? Ou seja, aquilo não é tão bonito como devia ser. Há todas aquelas várias forças a apontar para um lado e para o outro. E o fim da segunda temporada deixou-me muito intrigado sobre qual seria o futuro da série. O que é que haveria a aparecer de novo? E, de facto, com este episódio, com o sétimo episódio desta terceira temporada, temos grandes revelações. Já lá chegaremos, mas temos grandes revelações. Eu já revi pelo menos a primeira temporada umas duas vezes. Não reviste a segunda? E a segunda, provavelmente também duas vezes. Ou talvez ainda mais uma naqueles episódios estranhos. Por exemplo, no episódio dos índios, que foi um episódio esquisito. Uhum. Esquisito porque eu normalmente vejo as séries sem legendas, e portanto quando tem aquelas legendas estou obrigado a dar muito mais atenção, e às vezes peço. Mas gostei bastante desta terceira temporada. Acho que começou de uma forma brutalíssima com a introdução do Caleb, que até agora, até este episódio, estávamos um pouco sem saber exatamente qual era a relevância dele e porquê ele e porque não outro humano qualquer. Agora percebe-se. E pronto, no geral, vamos ver. Vamos ver. Ainda bem que o próximo. O Caleb tem aquela espécie de síndrome de Chosen One do Matrix. É um bocado, é um bocado. Mas aqui é mais parte de 10% de um grupo social que até pode, até tem alguma importância. Já vamos falar sobre isso. E até sobre uma das revelações particularmente importantes do episódio, que pode ter passado despercebida, mas que se consegue juntar muito bem às temáticas da segunda temporada. Mas já vamos falar sobre isso. A minha segunda convidada, é a estreia dela também neste podcast, e é nada mais nada menos do que a autora da capa desta terceira temporada de As Vozes de Dolores, é a Joana Geraldes. Olá, boa noite aos dois e a todos que estiveram a ouvir o podcast. Muito obrigada pelo convite. Pronto. Como é que estás? Está tudo bem. É? Isto é muito complicado. Mas... Então? Não, mas estou... vai ser uma experiência gira. Eu, apesar de não... Só agora, recentemente, é que vi a série... mas eu normalmente gosto de ouvir podcasts e este até era um que eu ouvia, mesmo nunca tendo visto a série antes. Pois, isso era bastante estranho, uma vez que tu abordaste-me e falaste-me sobre o podcast como sendo uma série que tu não vias e eu, ok, está bem, mas pronto. Mesmo depois de ter visto a série agora recentemente, que foi de rajada, portanto tenho de dar o devido desconto que não foi vista como uma série deve ser vista. Pronto, toda aquela informação que tinha aparecido no podcast antes, pronto, a série é muito, mesmo assim, as primeiras temporadas são muito surpreendentes, acaba por haver muitas surpresas que não estamos à espera e muitos twists, e aquilo faz sentido na mesma, portanto, ouvir o podcast nunca foi um spoiler, mas agora preciso mesmo dele, porque... explicações e tentar acompanhar e ver o desenrolar da história. É muito complexo, mas é interessante, sobretudo pelos temas que levanta, e estou a gostar muito de ver a série. Que eu não gosto também de ver séries, mas particularmente... Essa é outra conversa. E sim, obviamente, a Joana só começou a ver a série há pouco tempo, e, portanto, sim, a capa das Vozes de Dolores foi feita e já elogiei, já te elogiei várias vezes, já te paguei um jantar quando era possível ir jantar fora nesses tempos longínquos, nos idos de março. Sim, a Joana desenhou a capa sem ter visto nenhum episódio da série. O que é ainda mais notável, mais uma vez, trabalho fantástico. Bom, obrigada. Vamos ao que interessa, vamos à discussão deste episódio. Tivemos cerca, podemos dizer, 3 histórias concorrentes durante este... 2 histórias concorrentes, uma que separou durante este episódio, e depois um outro ponto que foi o início do episódio, mas que eu vou deixar para o final, porque há ali muito pormenor para ser discutido. Podemos começar já pelo Caleb, porque foi-nos prometido isso na promo da semana passada, e realmente foi feita uma desconstrução da história do Caleb, do passado dele, de como ele de facto tinha sido uma vítima destes centros de reeducação. Luís, vou começar por ti. O que é que achaste desta, não só da exploração, mas da história? Faz tudo sentido agora? Sim, esta é de facto uma das revelações que começa a juntar as pontas possíveis, não é? Que é de facto os flashbacks sobre o passado que ele teve na guerra, que afinal não era bem assim. Portanto, aquilo que ele acha que aconteceu não é bem, ou seja, não se... Eu até fico sem saber se ele esteve mesmo na guerra da Crimeia e foi a partir daí que com aquele bombardeamento em que ele também acaba por ser alvo, fica quase que inconsciente e depois é recrutado para fazer qualquer coisa, ou se isso também faz parte da parte do recondicionamento. Eu fiquei com essa dúvida, obviamente, estas dúvidas a gente queria todas, mas partindo do pressuposto que é da guerra da Crimeia que ele deixa de se recordar exatamente do que é que aconteceu. Toda aquela parte daquele episódio com o personagem que agora não me estou a recordar, mas que é o ator que tem um nome italiano. O Enrico Colantoni. Exatamente. Sim, o Whitman. Pelo menos o nome dele é revelado nos créditos como sendo Whitman e eu recordo, eu estava muito suspeito da importância dele, porque não é propriamente um ator, um figurante, é um ator já com algum peso na indústria televisiva, com alguma história, é o pai da Veronica Mars, porra. Não ia ser escolhido para fazer alguém que aparecesse apenas e que não tivesse importância. E foi revelado como sendo um líder da indústria farmacêutica e alguém que... Ajudou as coisas a chegarem ao ponto em que elas estão. Sim, e se desviou do comportamento padrão que tanto, que tanto apoiou. E agora é uma vítima, vai ser uma vítima no meio disto tudo. Certo. Todos aqueles flashbacks que ele tem quando chega àquela reconditioning facility em Sonora, México, que curiosamente deve ser uma das locations do Westworld da primeira temporada. No Utah, sim, quase. Porque eles, inclusivamente, quase que mandou-lhe uma indireta a dizer: ah, e tal, então o Westworld era assim, ah, sim, eles inspiraram-se neste local para fazer o Westworld. Portanto, partindo do pressuposto que o Westworld é numa ilha qualquer no mar da China, não é? Como se vê no primeiro episódio, em que o Bernardo vai lá até à ilha, onde supostamente é o Westworld, não é? Pronto. Já toda aquela parte de lançarem aquele pequeno drone para fazer o reconhecimento, marcar os targets e depois a Dolores, com uma limpeza bestial, trata de iluminar todos e depois a piadinha de afinal tinhas razão, sempre havia três lá dentro e não dois. Se bem que nós nunca ouvimos esse diálogo, não é? Esse é um diálogo de inuendo e que mostra que são aqueles pormenores giríssimos que esta série tem que eu nunca consigo explicar a ninguém que não tenha visto a série. Portanto, há uma conversa, certamente deve ter havido um inuendo, porque isto não é o 24, não é uma série em tempo real, portanto eles demoraram algum tempo desde o cimo do monte até entrarem na facility e obviamente devem ter conversado pelo caminho. Daí onde aliás, vai, já agora, história. Desculpa, a cena em que o William diz que tem de ir à casa de banho, apesar de ser conveniente, também me fez lembrar que realmente isto não é 24, aqui os humanos têm de ir à casa de banho. Certo. Era uma embirração comum com 24, que era 24 horas a seguir a ação do Jack Bauer e o gajo nunca meteu come, os pés numa casa de banho. Nunca come, nunca vai à casa de banho, nunca dorme. É verdade. E é das minhas séries preferidas. Também. Mas... eu vi todas enquanto existiram, mas enfim. Fiquei obviamente surpreso com a segunda orb, ou seja, será uma backup facility, ou provavelmente até foi a primeira facility que o Serac monta. Portanto, passo por suposto que as orbs é a inteligência artificial que está por trás de todo o mind control que nós sabemos agora que está a ser feito sobre os humanos. Corrijo-me se eu estou enganado nas minhas assunções, ou pelo menos daquilo que nós achamos até agora, não é? Sim, pode-se dizer que sim, foram calculando as possibilidades e levaram o mundo ao ponto em que está em 2058. Exato, que é supostamente essa a data, não é? Sim, supostamente é essa a data. Aliás, tivemos também um reforço da timeline num calendário da vida do Caleb que foi mostrado num dos painéis qualquer, né? Pois, que eu não tomei atenção, lá está. São os pormenores em que eu tenho que fazer pausa. Eu estive a ler artigos também, e screenshots. Também ajuda. Screenshots por todo lado. Eu normalmente nos screenshots paro a série ou ando um bocadinho ou na minha segunda visualização, porque sim, infelizmente eu tenho que ver o Westworld pelo menos duas vezes até conseguir minimamente ingerir qualquer um dos episódios. Há sempre qualquer coisa que falha, porque a primeira vez que nós vemos uma série destas é todo o fascínio e o esplendor de estarmos a ver uma coisa nova. A segunda visualização, sim. Agora vamos cá olhar para aquele pormenor que eu não percebi muito bem o que é que aconteceu ali. Exato. E pronto, e isso acontece-me com montes de séries. Mas voltando ao tema, eu estou a olhar aqui para o lado. Vocês não estão a ver o vídeo que nós estamos a ter agora, mas eu estou a olhar aqui para o lado. Tenho aqui umas notas que fui recolhendo quando vi na hora do almoço a série e o episódio, aliás. E pronto, ele, na parte do Caleb, é quando ele descobre a verdade sobre aquelas pastilhas. Aquelas pastilhas que são as pastilhas feitas pelo tal Hitman, não é? Supostamente, ele é que foi o que ajudou a usar, e também aquele dispositivo que ele tem no céu da boca, que faz parte do recondicionamento, correto? Uhum. Que agora sabemos também que o William também terá um. Agora a questão é, esse aparelho é o que o está a recondicionar ou precisará das pastilhas para ativar? O aparelho em si, eu não tenho a certeza sobre o que é que faz às pessoas. Grande certeza em relação a isso. Mas é claramente um dos instrumentos usados para o recondicionamento. Sim, não sei se se mantém a longo prazo, mas sim, foi um dos aparelhos usados para torturar o William naquele centro. Agora, as pastilhas, componentes químicos, acredito que é um supressor emocional, foi explicado no episódio, mas... Não acho que passe muito para lá disso. É um tema recorrente neste podcast, mas a simplificação desta temporada e o excesso de explicação desta temporada já me está a acalmar o pensamento em possibilidades. Não há... Para que estar a procurar reviravoltas quando nos foi dito logo à partida que não vão insistir ou que não vão... Que não vai ser muito complicada a série. Sim, mais por aí. Acho que é bastante simples, straightforward. Como side note, temos que ver que o público-alvo desta série também é aquele público que tem que ver o episódio e passar umas horas ir ao screen qualquer coisa no YouTube para ter um tipo a explicar o que é que se passou no episódio, não é? Porque eles, sim, por isso é que vem aqui. Exato. Esta é a versão portuguesa disso, não é? Quase. Não é, isto não é, é um after show. É. Os poucos portugueses que veem a série, não sei quantos é que são, na verdade, mas e agora também não há forma de saber esses números, mas os poucos portugueses que veem a série, não sei se vêm aqui, se vão a outro sítio. Se vão a outro sítio, vão à vontade. Se vierem aqui, por favor, venham. É mais público para mim. Mas, Joana, tu chegaste recentemente à série. Sim, sim. O que é que tens achado da introdução do... Tu estás mais fresca nisto. Sentes uma diferença tão grande da terceira temporada para as duas anteriores? Eu senti uma diferença muito grande. Claro que tenho de dar o devido desconto que eu na outra vi de empreitada e foi tudo seguido. Portanto, nunca tive aquele tempo de deixar assentar ou de procurar reflexão. Teorias de reflexão, exatamente, exato, Luís, de procurar teorias e de recorrer de facto a explicações. E eu tenho noção que nas outras duas temporadas era mesmo muito mais necessário explicações, porque esta está a ter um rumo muito mais linear, é tudo, todos os passos estão a ser mais diretos. A outra tinha muitos mais reviravoltas, mas era algo que eu até apreciava nas outras duas temporadas. Havia um bocadinho mais de efeito de surpresa, talvez, de nós não estarmos mesmo à espera. Estávamos um bocadinho a nadar, que também podia ser um pouco frustrante quando nós procurávamos explicações e não as conseguíamos encontrar, porque, e nesse aspecto, um bocadinho, quase que parecia que a série estava a gozar com os telespectadores, porque qualquer hipótese que nós puséssemos era outra coisa totalmente diferente. Esta está a ser mesmo muito mais direta, mais fácil de entender passo a passo. Mas também o cenário mudou totalmente. O cenário que havia nas outras duas, daquele parque de diversões, o facto de ser uma coisa muito mais isolada, agora de repente está maximizada, é abrangente, é o mundo inteiro. Mas na parte da percepção notei diferenças. Mas acho que é na mesma, prende na mesma. Eu acho que as outras duas temporadas acabaram por prender bastante. E uma pessoa fica com vontade de ver o rumo a que as coisas vão chegar. E aqui acho que isso se mantém também. E tem funcionado para ti, porque tu estares a acompanhar uma série semanal é um milagre. Sim, é verdade. O que é que, no caso específico do Caleb, o que é que... tu, o que é que tu tens achado da introdução do personagem, do personagem em si, da história, até do que foi revelado hoje? É, neste episódio, por acaso, foi dos que eu mais gostei de ver. Também estamos a aproximar-nos do final da temporada e há muitas coisas que vão chegar a alguma conclusão, ou pelo menos à partida, eu espero que sim, senão temos de esperar bastante tempo até termos resposta na quarta temporada. Mas este episódio satisfez-me bastante porque ficámos a saber a história do Caleb um pouco melhor, conseguimos juntar as peças das memórias dele. Não me surpreendeu totalmente a questão dele com o companheiro dele, era algo que era relativamente previsível, mas foi muito bom saber toda a raiz da revolta que ele vai ter agora para o próximo episódio, é porque ele foi manipulado, e aí consegue-se perceber o propósito dele neste jogo. Há alturas em que eu não sei muito bem ainda o plano total da Dolores. No início deste episódio eu fiquei a pensar, eu não consigo confiar no que ela está a dizer, o que é que ela quer exatamente. Mas depois, a caminhar para o final do episódio, percebe-se que o Caleb vai ser muito mais importante e vai ter se calhar um papel muito mais determinante do que aquilo que eu tinha inicialmente pensado. Pensei que ele fosse mais uma muleta e não de facto um seguidor e um líder, pelo menos numa determinada altura. Isso foi bastante estabelecido, lá está, foi aquilo que a Dolores lhe disse no final, e também acho que vamos saltar para a Dolores, porque tivemos aquela cena de luta que há muito estava prometida, que serão, assim, tanto duas faces da mesma moeda, a Dolores e a Maeve? É uma boa pergunta. Diria mais que é uma excelente pergunta. Porque ambas têm base de sustento, não é? Nas suas reivindicações. E eu fico sem saber por qual delas é que é de torcer. E só quero que elas se juntem as duas, porque ambas têm um inimigo comum no capitalismo. Mas sim, elas as duas disso, têm bases. Além disso, partilham a espécie, não é? No fundo. Exato. Eu a falar um bocadinho da Maeve, pronto, entre as duas, e tivemos uma conversa em off sobre qual das duas é que a gente preferia em piada, não é? O caso da Maeve... Não tivemos, pronto. Foste só tu. Foi. Não, houve uns... Foi umas DMs no Twitter, mas não interessa, pronto. Vamos passar à frente. O que é que acontece? A Maeve é-nos apresentada no princípio desta temporada como estando a ser manipulada pelo Serac. Portanto, a Maeve, quando nós vemos pela primeira vez, ela está no Warworld com tanto o Hector como o outro moço, que supostamente seria humano, não é? Mas que ali era uma reencarnação ou um modelo digital. E neste episódio... E não esquecer com um dragão de Game of Thrones. Continua. Certo. Também. Mas não, mas a parte engraçada que eu ia falar aqui e que vamos falar um bocadinho quando falarmos do Bernard, do William e do Stubbs, é que eu agora percebo, porque nós tivemos esta conversa, aliás, quando tivemos a experimentar aqui um software de videoconferência, falámos sobre como é que a Maeve aparece num sítio e depois aparece noutro sítio. Porque se pensares bem, no episódio anterior, a Charlotte imprime uma Maeve. Não foi? Sim. Ou percebi mal? A impressão da Maeve não é cancelada. Certo. A Charlotte destrói a pérola do Hector. Do Hector. Mas o engraçado é, se a Charlotte... Aliás, nem a impressão da Maeve, nem a impressão da Clementine, nem a impressão da Sakura, da colega, da Hanario, que já vamos falar sobre essa cena. Mas, não, mas a questão não é essa. A questão é, se é a Dolores que imprime uma Maeve, sim, será que é a Dolores que imprime uma Maeve ou será que é a Charlotte que imprime uma Maeve? Essa foi a dúvida. Questão. Porque nós sabemos que a Charlotte é que sai do Westworld, a Charlotte impressa em Westworld. Mas é a Dolores no corpo da Charlotte. Exato. Sim. Sai, aliás, sai, isso é um plot hole da terceira temporada, que é quem é que imprimiu quem, porque a Charlotte já sai impressa, mas supostamente foi impressa cá fora, mas a Dolores teve necessariamente de ser impressa. Pois. É toda uma confusão que não gostava de explorar. Não vamos falar agora nessa parte, mas aquilo que eu quero dizer é, se nós quando vimos a Maeve, e a Maeve quando é supostamente colocada algures no Oriente, em que ela vai falar pela primeira vez com o Musashi, e quando ela é supostamente destruída, supostamente, não é? Eu tinha dito, sim, porque ela vai ter com o Musashi está num sítio onde também imprime, certo? Porque tem aquela goo branca. Sim. Ok? E ela aí, supostamente, morre. Sim. É destruída, sim, pronto. Sim, mas a sua pérola deve ter sido recolhida pelos homens do Serac e foi devolvida àquela simulação, e depois ela lá reúne-se com o Hector e com as outras duas amigas e faz uma nova impressão. Certo, pronto. Só que, lá está, isto porque ela só tem controle das máquinas da Delos, nas instalações da Delos. Porque o Serac, entretanto, como comprou, já pode exatamente, fazer e tal. Exatamente, exatamente. E a simulação era no complexo do Serac, a primeira simulação do Warner World. Exatamente. Portanto, a Maeve agora, quando aparece, ficamos na dúvida se, de facto, ela está ali a lutar com a Dolores, que, entretanto, depois eu soube, no fim do episódio, nas after scenes, que Evan Rachel Wood, que é a nossa querida Dolores, até é cinturão preto em Taekwondo. É verdade. E que estava mortinha para fazer esta cena de porrada. Está no YouTube e está também no link desta descrição. Pronto. E que nós temos ali um comentário entre as duas, dizer, nós estamos tanto amigas aqui, e pá, estávamos com um monte de problemas de, pá, vamos bater-nos uma na outra e tal, mas isto é capaz de ficar giro. E pronto. Onde é que eu ia? Que entretanto perdi-me. A existência da Maeve naquele local. Certo. A Maeve, entretanto, chegar ao pé do Dolores, ficamos sem perceber se a Maeve está a atuar por conta própria e não amiga do Serac, na tentativa de fazer o mesmo que estava a fazer dentro do Westworld, que era ser a antípoda da Dolores, não é? Portanto, a Dolores quer acabar com os humanos e a Maeve não quer que não acabem nem uns nem acabem os outros. Uhum. Que é assim uma coisa um bocado estranha. E portanto, fico também naquela dúvida. Não sei neste momento qual é a verdadeira motivação da Maeve, nem qual é a verdadeira motivação da Dolores, mas já tínhamos falado que há de ser o buraco que provavelmente vai ser preenchido para a semana. Não sei, Joana, o que é que achas? Eu acho que a Maeve ali estava ao comando do... Estava a mando do Serac. Eu não sei muito bem, mas partilho um bocadinho da dúvida do Luís, que é, eu não sei totalmente as verdadeiras motivações da Dolores. Eu perdi um bocadinho quase a confiança na Dolores, porque, não sei, ao início parecia-me que seria claro que ela queria mesmo destruir a humanidade por sede de vingança. Agora, não sei, porque parece que da Dolores estou a ter duas mensagens diferentes. É tudo muito, muito tricky, muito areias movediças. Da Maeve... Até porque conhecer o Caleb mudou a própria... A visão dela, talvez. Exato, sim. Da espécie humana. Um pouco. Isso é outra coisa que eu também tenho muito dúvidas. É, neste momento, com este episódio, pareceu-me que a Dolores não foi... conhecer o Caleb ao acaso, uma coisa que me pareceu nos primeiros episódios, neste aqui parece-me que foi algo mais planeado, porque ela no fundo sabe a história dele, sabe que ele tem razões também para ir contra o sistema. Uma coisa que me pareceu muito bonita nos primeiros episódios, daquela de ele ir ajudá-la, agora de certa maneira parece-me um bocadinho, ela sabia quem era aquele sujeito a priori. Já agora, um sistema que está a fazer aos humanos exatamente o mesmo que a Delos fazia aos hosts. É, tem um ponto de ligação. Tem um ponto de ligação. No fundo, penso que, embora o encontro da Dolores com o Caleb não seja completamente fortuito naquela passagem subterrânea, sim. Mas eu, mesmo que não acontecesse ali naquela altura, naquela situação, iria acontecer, porque o que eu penso que a Dolores fez foi encontrar uma espécie de mártir humano, alguém certo. Que sofreu tanto como ela sofreu ao longo destes não sei quantos anos que Westworld existe. E, aliás, nós sabemos, acho que a meio da primeira temporada, que o parque esteve fechado a externos durante uma catrefa de anos. Não é, não é, Manel? Teve ainda uns tempos. Entre o Arnold ter patinado e o parque ter aberto, Ford... Sim, acho que ficou algum tempo fechado, sim. Não tenho a certeza agora, mas ficou... Não sei se foram anos, mas ficou algum tempo encerrado, sim. E portanto, esse encerramento do parque, que para refinar as histórias dos hosts e para refinar todos os ciclos e os loops, acabaram por eventualmente torturar a Dolores a um nível que nenhum de nós conseguirá imaginar, nenhum de nós humanos, não é, obviamente, irá imaginar. E portanto, agarrando no Caleb e sabendo o que sabemos agora, que foi o primeiro ser humano em que o recondicionamento foi feito com um sucesso absoluto, tanto que ele não se conseguia recordar de absolutamente nada, não é? E de vermos finalmente para que é que era aquela app manhosa que ele usava no primeiro episódio, não é? Para tratar, no fundo. A app era controlada pelo Serac e pela Orbe, não é? Eu não sei se vamos dar algum nome qualquer, eu acho que Orbe é giro. Não sei qual é que é o nome daquela inteligência artificial. É o Salomão. Salomão? É o nome? Sim, Solomon, sim. Aquela simulação... Simulação não, a AI com quem eles lidam. Solomon, ok. Aqui é a versão anterior do Rehoboam, que é o Salomão. Exatamente. Como eu estava a dizer, o Caleb, sendo o primeiro humano em que o recondicionamento funcionou e que depois foi usado, dado o seu treino tático e bélico, portanto, que acaba por se calhar confirmar de facto que ele esteve mesmo naquela operação lá para os lados da Rússia, e para exatamente tratar dos divergentes. Não é? Nos divergentes, portanto, aqueles que nós encontramos no fim do episódio congelados. Exato, exato. De certa forma. Já agora, aquilo que a Dolores faz no final do episódio com o pulso eletromagnético não mata todos aqueles que estavam em criogenia? Ah, e fiquei na dúvida, porque será que matou ou será que foi para... É só um bocadinho... Não saiam do lugar, a emissão será retomada brevemente. Epá, ou então é completamente esquecido. Oops. Certo. Porque faz um plot hole. Porque, sim, mas não seria o primeiro, lá está. Pois. Sim, também, assim, de completamente inexplicável, não é? Sim, eu fiquei na dúvida, assim, que raio. Então, ela faz shutdown à Orbe, o que é que aquilo fez mesmo? Era o que estava aqui nas minhas notas. Que é um pulso eletromagnético para que o... Para que o computador não pudesse sair daquele local. O problema é que existem milhares de pessoas armazenadas ali que também estavam ligadas a máquinas, não é? Sim. Portanto, vamos esperar-se no próximo episódio se eles estão indo lá ou não. Eu um dia gostava de encostar o Jonathan Nolan numa parede. E a Lisa Joy também. E perguntar-lhes: o que é que aconteceu aqui? Porque isto não faz sentido. Isto, de facto, não faz sentido. E já nem são coisas em que uma pessoa pense demasiado. Não, são pormenores, às vezes são pormenores simples. Lá está, é a Dolores e a Charlotte. Quem é que reconstruiu quem? É isto. E como, não é? Sim, como já acho que já ficou estabelecido que a Dolores tem acesso... a uma reserva de nhanha branca para fazer bonecos. Houve uma coisa que eu tive um pouco pena neste episódio, tal como acho que foi no segundo episódio, que é, não há perdas nesta história que poderiam ter sido maximizadas e não foram. Se calhar também não haveria muito sentido em serem. Por exemplo, o Hector no episódio anterior vai à vida, e até era um personagem que eu gostava bastante, mas nesta temporada não tive aquele tempo de sentir que ele tivesse utilidade para a temporada em si. E o Musashi, infelizmente, também talvez se ele tivesse tido outro episódio para perceber por que razão é que ele estava verdadeiramente lá, porque é que ele era um aliado forte da Dolores. Porque é que a Dolores escolheu aquele boneco em específico. Exato. Eu talvez aí teria sentido uma perda maior, tipo isto era uma peça do puzzle e agora está. Porque as escolhas da May fazem sentido. As escolhas da Dolores... A Dolores escolheu a Charlotte, obviamente, disfarçou-se de Charlotte, faz sentido, certo, considerando o resto da história. O Martin é circunstancial, mas tem a ver com o... A pessoa que escreveu a história, no fundo. Sim. A pessoa que escreveu... Sim, parte... ela aproximar-se do Liam, não é? Certo. Dá para perceber essa estratégia nessas escolhas. Mas falta uma, e o Musashi aparece porque para irritar a Maeve, foi a única justificação que nos deram até ao momento. Mas ainda falta uma que ainda não sabemos quem é. Não é, mas já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Pronto. Não, em relação ao Hector, há uma parte engraçada. O Hector é a âncora da Maeve, mas em termos do Westworld, o Hector é um personagem completamente secundário. Aliás, nós vemos inclusivamente que o Hector em Westworld, e depois quando é a história repetida no Samurai World, em que é o outro ator, e a narrativa é exatamente a mesma, não é? Portanto, e é aí onde o escritor, que tu disseste o nome dele e já me escapou. O Jonathan Nolan, sim. Sim. Não, não, não. O dentro da história. O que aparece para o Lee. Sim, sim, o é Lee. O Lee. É que disse, pá, tipo, ok, a gente tinha muitos partes, eu tinha pouco tempo, portanto, bora lá reciclar a história. Reciclaram histórias, sim. Exatamente. E no fundo, em termos de atores secundários, o Musashi é a Maeve do... Não é a Maeve, não é a Maeve do Hector, Samurai. É a âncora dela no Shogun World. Pois. Sim, exato. E esse personagem, portanto, tal como o Hector, acaba por ser também um pouco secundário. Mas sim, concordo plenamente com a Joana, em que diz que se o Hector era interessante, mas secundário, porque é que o Musashi, que também era secundário, ficou tão interessante? Eu concordo com o Manel, que era um pouco para irritar a Maeve, não é? Mas pronto, nós já vimos falar nessa parte quando falarmos. Sim, sim, parte. Sim, mais à frente. É porque essa cena, eles meteram de forma muito inteligente essa cena no início. Porque eu, só quando comecei a ler sobre o episódio, é que pensei, epá, não, realmente isto aconteceu e eu tenho de ir rever. E está ali tanta informação acumulada que... Já vamos falar sobre isso. Em relação à Maeve e à Dolores, a luta foi fixe. É sim, isso. Nada especial. Foi razoável. A Dolores a arrastar o braço com o Terminator. Com quem ela já foi comparada tantas vezes durante esta temporada. Vamos ver o que é que acontece. Não são pessoas que estejam propriamente mortas, porque podem sempre imprimir vivas, mais um boneco e recuperar a memória e pronto. Aliás, o Caleb, a última cena do episódio é o Caleb a receber instruções do assistente da Dolores, do assistente automático da Dolores, presumivelmente para recuperar a pérola dela. Vamos ver o que é que acontece no próximo episódio. Na cena da ação, aí, tal como o Luís tinha falado ao início daquela ideia do drone que foi usada para atacar, também achei na parte da ação a cena do drone como estratégia de... Não foi só puramente luta, houve ali muita tecnologia envolvida, e isso eu gostei de ver na cena em geral de ação. Não foi só entretenimento. Acho que houve ali mesmo pensamento de estratégia também entre a Dolores e a Maeve. Da Maeve eu também continuo sem perceber muito bem o propósito. Desculpem ainda estar a recuar mais um bocado atrás. Se ao início também me parecia claro que ela queria garantir a estabilidade e aquela ideia da filha, que estão lá naquela cloud, que a Dolores tem acesso à localização, eu agora também não sei até que ponto é que ela está a trabalhar com o Serac ou até que ponto é que ela é totalmente independente. Mas já não as vejo tão... Apesar de ser uma cena de luta, já não as vejo tão uma contra a outra, porque elas acabam por ter mais em comum do que aquilo que inicialmente eu tinha... daquilo que eu inicialmente pensava. Antes pareciam-me mais opostas, agora parecem-me um pouco mais próximas. No entanto, a luta foi agora mesmo. Elas, lá está, foi assim que começámos esta conversa. São dois lados da mesma moeda. Elas não têm... têm formas diferentes de liderar, é certo, mas têm as duas muitos pontos em comum e não tinham mesmo nada a perder em juntarem-se numa luta por direitos civis para robôs ou Raikyu Parta. Mas se fosse isso também, provavelmente não tínhamos a série. Claro. Se bem que eu até sou fã de conhecer um pouco mais o contexto geopolítico desta realidade. Mas isso, sou fã de contextos geopolíticos no geral. Tenho ali o plot Against America para ler, porque o Man in the High Castle soube-me a pouco. E o contexto geopolítico do Man in the High Castle é muito interessante, mas o livro não diz praticamente nada sobre isso. Que é uma, sim, é uma treta. Mas pronto. Eu só queria deixa-me fazer só aqui um pequeno pormenor. Sim, sim, sim. Vamos recuar novamente à primeira e à segunda temporada. Mas mais na primeira, em que nós ficamos a saber que o Arnold, portanto, o criador original juntamente com o Ford, sim, o Arnold ordena que a Dolores o mate. Que, sim, é uma tentativa de acabar com o Westworld porque os robôs estão a começar a ter sentimentos. Sim. Correto? Sim. Pronto. Depois, kind of, sim. Grosso modo, o que se deixa perceber é isto. Mas também é a Dolores que mata o Ford. Mas por uma razão diferente. Nesta razão diferente, curiosamente, é de libertar os hosts e torná-los sencientes e donos da sua vida dele. Correto? Sim. No meio disto, a Maeve aparece a lutar, já aparece a lutar, de certa forma, contra a Dolores. Quem é o motivador da Maeve? É porque nesta altura não há Serac no barulho. Ah. Era a filha? Era a filha? Sim, mas a motivação da filha só não era suficiente para isto. Certo. Certo. Tanto que quando a Dolores acorda... Supostamente há, isso foi estabelecido... e podemos já passar para esse tema, que é, nós tivemos... A história que juntou no final do episódio anterior o Stubbs, o Bernard e o William. Há uma revelação muito importante feita pelo William neste episódio. Exatamente. Que eu tenho aqui pode passar despercebida como linha de diálogo, que é, mas não é, de como é que o Serac se envolveu no negócio Westworld. Exatamente. Em que o William aprovou a venda de dados anonimizados ao Serac e às suas empresas para auxiliar no... sabe-se agora, auxiliar no desenvolvimento desta inteligência artificial, o Salomão, o Rehoboam, etc. E nesse sentido, a questão que fizeste em relação à Maeve faz, desculpem a repetição de palavras, faz todo sentido pensar nisso dessa forma. Pois não te esqueças de uma coisa muito importante. A Maeve, daquelas vezes que acorda quando estava na oficina de reparação, ela ganha poderes. E alguém lhe dá poderes. E esses poderes são dados, penso eu, pelo Ford, na sua versão digital ou não, não é? Tanto que quando a Maeve vem para o mundo real, nota-se que a Maeve consegue controlar, como vimos no princípio do episódio, quando ela faz todo o caminho até chegar ao Musashi, ela consegue controlar tudo o que é máquina. Ou seja, estás a especular se o Ford não estaria ao serviço do Serac? Não, o Ford estará envolvido ainda no seu modelo digital. Okay. Isso era muito interessante. No fundo, era um mentor para ela, para a Maeve. Não podemos nunca esquecer que Ford, de certeza, que faz parte do source code do Westworld. E que está completamente uploaded naquela realidade. Ok? E o facto daquela quinta orbe poder ser o Ford não está completamente fora de questão. Isso era ótimo. Já vamos especular sobre isso. Mas pronto. Eu tenho um alinhamento, quero seguir o alinhamento. Estávamos a falar exatamente no Bernard, no William e no Stubbs, não é? Sim. Portanto, eles saíram lá da tal facility onde... No centro de reeducação em que estava o William, já com o caos da revolução criada pela Dolores. Exatamente, portanto, em que estava toda a gente completamente alucinada a ver o seu futuro. E perceberam que o William foi dado como morto, porque era um dos outliers que não dava para recuperar. E, entretanto, perceberam que isso estava a ser feito a muita gente. Perceberam a importância do Kylo. Uhum. O vírus que lhe foi injetado pela Charlotte. Um marcador para se poderem se localizá-lo, não é? E lá está. Porque o William, quer nós queiramos, quer não, é uma peça completamente fundamental. Aliás, eu acho que te mandei uma DM aqui há uns tempos quando eu vi. Então, mas o William fica assim? Não. Pois. É que não foste o único. Isso, os ouvintes do podcast sabem isto. É que nós, eu e o Vítor, creio que foi com o... Sim, foi com o Vítor. Nós vimos o episódio e ele disse... Ah, a história do William acaba aqui. E eu... Epá... Calma, porque é o Ed Harris, faz parte do elenco principal da série e tem estado a ser creditado em todos os episódios, mas só apareceu neste. Portanto, ele não acabou. Não é? Quando exatamente. Vimos, quando nós vemos a série, é aquela parte em que ele tem aquela conversa, tem aquela alucinação da conversa que aparece a Dolores com o fato icónico, com aquele fato de camponesa, não é? Uhum. Com aquele vestido. Aliás, não é um fato, é um vestido. Enfim. Eu e roupa, pronto. Em que nós ficamos a saber que ela diz, não, isto é o princípio, isto não é o fim, isto é o princípio. E eu fiquei assim, bom, ok, ele não vai acabar aqui. Mas aquilo que lhe fizeram, exatamente, e o que aconteceu no... Acho que foi no episódio anterior, em que ele se confronta com ele mesmo, em vários pontos da vida. Uhum. Acho que foi genial, eu sei que estou a falar do episódio 6, desculpa. Mas foi genial e foi o estabelecimento exato em que se percebe que o William não é só o Man in Black, não é só o mal da fita, não é aquele que andou durante anos a divertir-se em Westworld, mas sim é alguém que supostamente era dono da Delos Corporation, que era a empresa do sogro, certo? Uhum. Sim. Portanto, a grande revelação, e é o que eu digo aqui, é que descobrimos que o William de facto vendeu info anonimizada ao Serac e que essa info é usada na Orb, portanto na inteligência artificial, para recondicionar os humanos, tal como se faziam ou usou-se no parque. Foi a nota que eu escrevi, que é, não é um plot point, acho que é a informação que liga todo este episódio e toda esta série. Portanto, tudo o que aconteceu... E todo às temporadas anteriores. Exatamente. De certa forma. Sobretudo à segunda temporada, em que o tema de dados e de privacidade foi tão explorada e tendo, às vezes, os episódios a calhar em cima de datas em que a atualidade noticiosa tinha a ver com isso. Sim, é que era assustador. Assustador. E pensando, sabendo nós que estas séries normalmente são filmadas e editadas entre 5 a 6 meses pensadas? E pensadas, sim. Dois anos antes, às vezes? Pensadas, sim, mas estou a dizer na concepção real da coisa, sim. Não é? Portanto, o ser tão on point foi mesmo bastante assustador. E sim, eu acho que, mesmo sabendo que, portanto, na segunda temporada soubemos que os ossos estavam a recolher toda a espécie de informações biométricas e não só dos humanos que visitavam o parque. Essa informação foi vendida ao Serac. O Serac, com isso, quis criar um mundo que lhe agradasse. Certo? É uma peça importantíssima do puzzle. Exato. Exato. E sim. Quem não, as pessoas que ele não gosta, desliga. E desliga, sim, usando operativos como o Caleb ou, na última análise, congelas. Sim. E, pronto, acho que isto foi mesmo a revelação e eu sinceramente adoro estas revelações quando não são no último episódio. E não foi feita de forma, chocante. Não foi algo feito em nenhum momento, seja na realização do episódio, seja com a banda sonora. Uhum. Não foi uma revelação que tivesse tido um momento chocante. Exato. E isso também foi um grande pormenor e acho que é uma excelente forma de fazer esta revelação, que é, de certa forma, passá-la despercebida. Não sei se os próprios autores também pensam nisso de forma despercebida, espero que não, porque é algo importantíssimo para ligar esta temporada às outras temporadas, para, não só, e não só fazer retcon, mas também entender melhor esta terceira temporada, perceber melhor, lá está, contexto geopolítico, social até, das outras duas temporadas, de como é que o parque era na sua fundação, mas sobretudo no período em que compreendemos dentro da série, desde que o Man in Black chega ao parque pela, vamos chamar-lhe, última vez, ou desde que começámos a acompanhar o parque, não necessariamente o passado do William quando o parque abriu, mas este momento. Joana, o Stubbs está a aparecer, às vezes está a aparecer de repente nos sítios. Pois é. Não é? Pois é, desde a cena em que ele caiu assim daquela mezanine, que já foi há uns bons episódios atrás, que eu pensei que ele Sim. tivesse desaparecido totalmente e de repente, não De sei se foi repente no sai de uma episódio anterior, porta, sai de uma sala, é sim. É. um Iron Man total. Aqui descobrem que o William está num centro de reeducação, não é? Eu gostei muito do episódio 6 anterior, também por esse enfrentar dos vários Williams, mas neste aqui, além dessa revelação, concordo totalmente com o que disseram, que é uma cola para as outras temporadas, também fiquei um bocadinho, não é chocada, mas um bocado até preocupada com o propósito do William em dizer que quer salvar a humanidade, que esse é o lado dele. Isso preocupou-me um bocadinho para alguém que fez muita coisa mal na própria humanidade. E se ele teve esse negócio com a Delos, ele de facto é que. Ele no fundo quer limpar, se calhar, algo que fez terrivelmente mal. Portanto, aquele considerar-se salvador deixou-me assim um bocadinho preocupada. Não, eu acho que é só uma pessoa. Pois é estranho. Eu acho que é só uma pessoa. Pois. Acho que não tem nada para limpar, acho que é só marrês. Exato, exato. Mas mesmo assim seria muito inglório de facto que ele terminasse num asilo, Sim, num sim. pronto, para a própria personagem, que é uma personagem com uma carga forte, seria um bocado uma saída um bocadinho fácil para alguém que ainda vai dar sarilhos. Eu acho que ainda vai dar muitas voltas graças ao William. Mas aqui a minha questão é, pensando pensando no final da segunda temporada, tivemos três hosts a saírem do. Temos três lados dos hosts. Temos a Dolores contra a Maeve e o Bernard ali no meio. Sim. Se bem que o Bernard foi levado pela Dolores e faz parte do plano da Dolores. Pois, pois. Entretanto, o Bernard está com o Stubbs e o próprio Stubbs. Está vivo, foi encontrado no parque, mas está a aparecer do nada. Começa-se a especular sobre a verdadeira natureza do Do Stubbs e Stubbs. da verdadeira lealdade do Stubbs. A quem é que pertence? Será que Bem, é um pois. host perdido no parque? Ou será que há aqui mais alguma coisa e será que ele tem alguma ligação a outra pessoa? Ou será que. Eu não sei porque no final da segunda temporada o Stubbs, de certa maneira, nós percebemos que ele era um host, mas de certa maneira ele também agiu um bocadinho do lado do Ford ao deixar e permitir que a Dolores saísse. E ele foi contratado pelo Ford e possivelmente foi construído pelo Ford. Até porque já foi dado a entender que ele percebeu que era a Dolores no corpo da Charlotte. Sim. Também não sei muito bem. O Bernard, acho que foi no início desta temporada, quando foi a primeira vez à ilha, eu acho que ele tinha o propósito de ir buscar a Maeve, que era uma maneira de fazer frente à Dolores, só que ela já não estava lá porque tinha sido recrutada pelo Serac. E apareceu o Stubbs assim do nada e tornou-se no fundo o aliado do Bernard. E parece-me. Mas Diz, será que foi diz, diz. mesmo o Serac que foi buscar a Maeve? Ou será que foi a Dolores que levou a Maeve já a pensar Ah. noutras situações? E é porque a única razão que eu consigo perceber em que o Serac tomar controle da Maeve era através da aquisição da Delos, em que teria acesso à cópia ou do upload que foi feito alguns no tempo e ele de alguma Mas forma. não foi, estabelecido já que o Serac já era acionista, um acionista com algum peso da Delos, ou uma pessoa com uma figura Sim, já com algum peso dentro da Delos? sabe-se isso quando se vê a Charlotte pela primeira vez naquele edifício maravilhoso da Sim, Valência, não é? Valência, Valência, sim, sim. do Calatrava. Sabe-se que há alguém que está a querer tentar fazer um hostile takeover, não é? E pronto, obviamente nós entretanto sabemos que esse é o Serac. Mas ele, Lá está, a ter essa informação... Mas ele já estava envolvido no passado da empresa. Exatamente. Eu fico ali um bocado na dúvida. Aliás, esta é aquela... quando mais vamos para os atores mais secundários ou para os personagens mais secundários, acabamos ali por ter muitas, muitas perguntas, mas não é que eu pense que o Westworld seja uma daquelas séries que faz de aparecer um personagem do nada só para preencher um plot hole. Uhum. Isto não é um red shirt, não é? Não é, vamos fazer um away mission e tem que ir um red shirt que é para morrer lá, não é? Que é o que depois gera a dúvida moral que eles têm que resolver naquele episódio de Star Trek. Mas não é bem isso, mas aqui eu fico na dúvida. Aliás, eu só percebo que o Stubbs é um host nesta temporada. Já se tínhamos indícios nas anteriores. No final da segunda, sim. Só no final, acho que foi mesmo só no final do episódio. Deve-me ter escapado de qualquer coisa. Não tinha, de facto, percebido isso. Foi na altura em que ele deu luz verde para a Dolores. Foi só assim, uma chegazinha. Foi mesmo no final. Mas nunca pensei que ele tivesse tanta presença agora nesta temporada. Para mim, ele tinha ficado por lá. E aqui ele só me parece aliado do Bernard. Não sei se será um aliado a 100%. Por acaso não tinha questionado essa fidelidade, mas eles fazem aquela dupla. São aqueles dois. É o grupo... Buddy cop, sim. Eu diria que temos aqui, eventualmente, o Bernard ser a consciência do Ford. E sim, estou a voltar ao Ford. Sim. O Bernard ser a consciência do Ford... E o Stubbs ser o músculo do Ford que garante que a consciência não corre mal, não é? Não acontece nada de errado. Aliás, aquele pormenor que eu achei delicioso do Bernardo a experimentar o comando para desligar os hosts. Mas isso funciona mesmo? Clique! Sim. Pronto, esse pormenor foi... Do Stubbs e do Bernardo e do William, temos mais alguma observação? Eu só lamento que eles parecem estar sempre um passo atrás. Durante todos estes episódios, quando eu estou à espera... Porque, de certa maneira, o Bernardo foi construído também pela Dolores para fazer ali um equilíbrio das forças. E eu estou sempre à espera que o Bernardo venha, de facto, a provar que é um equilíbrio que, de facto, vem destabilizar. E ainda não aconteceu. Eu sinto que eles estão sempre... A seguir o rasto e nunca com a perspectiva de facto atacarem ou... A ação é muito contida neles os dois. Mas eu não vejo o Bernard como propriamente um elemento de ataque, uma arma de guerra. Vejo mais como pessoa mais calculista, mais pensante, sim, mais estratega. Certo. Digo, a parte de consciência, no fundo, como eu estava a dizer. Sim, o grilo. Sim. Para o Pinóquio da Dolores. Mas vai ter de haver uma altura em que ele vai... pronto, que essa consciência há de ter um efeito que há de... Sim, já vimos que ele é capaz de dar porrada. Sim, por acaso, surpreendentemente, isso acontece. Grande Jeffrey Wright. Exatamente. Bem, então vamos à cena inicial. Já falámos dela ao longo do episódio, mas agora é que... Vamos ter de falar dela mais a fundo, porque não só tivemos a revelação das duas colegas da Maeve, que são a Clementine e a Hanario, que se não se lembram delas, segundo, a Clementine era uma das funcionárias... Da Maeve no bordel, no saloon, e a Hanario era a equivalente a... E agora estava a faltar o nome dela, mas conhecemos-la no... É a namorada do Hector, ou a companheira do Hector no assalto. Exatamente. Sim. Era o equivalente, mas no Shogun World. Entretanto... também nos despedimos da Dolores como Musashi, que está envolvido, de certa forma, em negócios obscuros. Pede no início para ser levada uma mala a alguém que está na cidade. Sabe-se lá quem é. E ele recebe, antes de ser morto, e basicamente a anunciá-lo que ele vai ser morto, recebe uma chamada da Charlotte, que supostamente seria a Dolores, seria uma aliada do Musashi, que está reconstruída depois de ter sido queimada no último episódio, e que ainda tem ali uma marca na cara, se repararem bem, se forem rever a cena e se o stream não vos falhar, ainda tem ali uma marca na cara, mas ela está a trair a Dolores, está a agir por conta própria, associou-se a 100% ao Serac. O que é que raio é que se passa aqui? Ora, lá está. É a dúvida, a ponto de interrogação que eu tenho na minha nota, que diz exatamente o que tu disseste, que é, quando a Charlotte fala com o Musashi, é a Dolores controla-te ou é ela? Já acho que... Nós falámos disto no episódio anterior, eu e o Marco, em relação à Dolores, que é a personagem já se desviou da Dolores em si. É óbvio que o Musashi também já se deve ter desviado da Dolores e do comportamento e da programação padrão da Dolores. Aqui a minha questão é até que ponto é que a Charlotte se desviou. Neste caso foi estabelecido que a Charlotte ganhou carinho pela família que a verdadeira Charlotte deixou. E o resto, e isso acabou por denunciá-la junto do Serac, mas não sabíamos que esse desvio se tinha tornado tão grande para ela se tornar uma entidade autónoma de Dolores. Sendo que estamos a falar de um host que não tinha uma personalidade original na qual se basear. É um boneco completamente novo, baseado apenas nas informações que existiam sobre a Charlotte, nas interações que ela teve com a Dolores, possivelmente com outros hosts, mas não é como o Musashi. É o mais Musashi como o Martin. O Musashi foi um personagem escrito. Exato. A Charlotte provavelmente faz parte do pacote de dados anonimizados que foi vendido ao SEAC e que a própria Dolores obteve internamente dentro da Cradle, não é? O Cradle seria onde estão os dados todos gravados. Sim. E a imagem seria criada a partir daí. É este o meu ponto de vista quando nós vemos a série, a cena em que a Charlotte vai àquele bunker onde estão os hosts desativados, no fundo, parecido com aquilo que nós vimos agora no final deste episódio, não é? Só que estes ali, os hosts estão sempre em pé e estes, pronto, como eram humanos, tiveram que ser congelados, não é? Portanto, tem todo o sentido as duas abordagens. Ela aí, portanto, foi um episódio muito forte nos paralelismos entre os hosts e os humanos. Sem dúvida. Muito, sim, muito dúvida. Forte. Foi o mais forte da temporada. Toda a temporada tem sido esse paralelismo de como é que a realidade imposta aos hosts no parque, porque são máquinas, não é? São robôs, obviamente, que lhes é imposto, mas como essa realidade se foi adaptada e transformada para os seres humanos. Força, Luís, continua. Mas pronto, o que me dá ali para perceber é que a Charlotte a Dolores faz um takeover à Charlotte. Nós sabemos que é a Dolores barras no corpo da Charlotte que sai do parque com as orbes, mas também tenho a ideia que a Charlotte que sai do parque terá sido uma Charlotte criada um pouco à pressa. Tanto que quando nós vemos aquela cena inicial em que a Charlotte está a cortar toda e a desenhar aquele padrão engraçado que nós temos visto nas primeiras séries, era, no fundo, a personagem da Charlotte original, ou Charlotte humana, a tentar sair, desprogramar a Dolores que lhe foi colocada. Se calhar já falaste isto nos episódios esclarecidos. Isso também vai ter de ser... Não, mas isso também vai ter de ser ponderado nos próximos tempos, porque lá está, tivemos um desenvolvimento em relação à Charlotte que acredito que tenhamos o payoff ou parte do payoff já no próximo episódio, sobre porquê este desvio da Charlotte, e havendo este desvio da Charlotte, obviamente vamos ter de ter uma Dolores para a confrontar, não é? Exatamente, e essa Dolores provavelmente estará dentro da cabeça do Musashi, não é? Por alguma razão as raparigas levam o tadinho do Musashi, que há de ter uma orbe lá dentro, não é? Sim, sim, sim. Suponho sim. Eu que é onde elas estão situadas. No caso da Charlotte, eu até penso que seria uma esfera, uma pérola em branco, não é? Uma pérola desformatada, aliás, uma pérola formatada, aliás, completamente formatada, completamente em branco, para não haver interferências, ser um host completamente novo. Joana, ias Sim. dizer alguma coisa? Foi muito bom o Luís ter recordado a situação inicial da Charlotte, desta Charlotte Dolores, porque ela ao início era muito frágil, não se notava que ela pudesse vir a ter muito insegura, muito incerta, a precisar também muito da Dolores original para poder encaminhar. Ela aí seguia o plano dessa Dolores. E no final do episódio anterior, entende-se que houve ali uma série de desenvolvimentos que no fundo a completaram. Se calhar completaram a tal parte que estava pouco escrita. E a tal pérola em branco de que falas. Ela no fundo é uma Dolores, mas sem qualidades muito exploradas. Mas eu não sei também ao certo se ela está por conta própria, se é só ser de vingança da Dolores, ou se existe algo por trás, alguma associação extra que não conhecemos ainda. Ok. Vamos ter de esperar pelo próximo episódio. Estamos quase a acabar. Uma pergunta rápida: apostas para o quinto host? Será que é a esfera que o Musashi, será que é a mala que o Musashi quer entregar a quem está na cidade? Quem é que pode ser o quinto host? Ainda não sabemos e eu quero um payoff no último episódio. Eu não tenho palpites, mas gostava que fechasse no último episódio, pelo menos para termos alguma. Que fechasse, mas que deixassem aberto ao mesmo tempo também. Luís, tu estavas a dizer que era o Ford? Seria o Ford, sim. Faria algum sentido que fosse. De certa forma, é um personagem que nós não vimos esta temporada. Ele provavelmente também não aparece nos créditos, mas... Não, mas mesmo quando não apareceu na segunda temporada, ele não aparecia nos créditos. Voltou a aparecer após o primeiro episódio em que reapareceu na série. Exatamente. Portanto, eu acho que temos aqui, por um lado, o Bernard com muitos dados, muita influência do lado do Ford. O Ford faria algum sentido aparecer como o host, era um plot twist gigantesco, ele aparecer de novo. Se bem que não sei exatamente para o quê, qual o fim, ou se o fim era de apaziguar a Dolores e tentar controlar a Maeve e dizer, pronto, ok, vamos lá ter calma. Que esta pseudo-guerra não faz sentido nenhum e que teremos que dar um pouco mais de essência à série, no fundo. Eu já pensei muito sobre isto, eu não consigo dizer quem é que, dentro das possibilidades, eu não considero que o Teddy seja uma possibilidade real porque foi para o Cradle, mas também se pode sempre imprimir um novo corpo e pôr lá uma esfera em branco e basicamente tornar o James Marsden um homem de ação. Bem, vamos fechar a loja por hoje. Luís, fala-me sobre um sobre zero, muito rapidamente. O um sobre zero é um podcast criado pelo António Lopes, no fundo para acossar uma comissãozinha que ele já tinha há muito tempo de querer partilhar e de contar histórias engraçadas sobre tecnologia, não só. Eu já fui convidado em dois episódios, um sobre quando falámos sobre o Movimento Maker, que é um dos movimentos que eu invariavelmente faço parte, e o segundo foi um episódio sobre a quarentena em que eu falei principalmente da tarefa árdua de estar a trabalhar a partir de casa e coordenar uma equipa que está distribuída aqui na zona da Grande Lisboa. O 1 sobre 0 tem episódios muito engraçados, aliás um dos recentes era sobre a palhaçada que nós estamos a ver aí à volta do 5G, que é o causador de todos os maus da sociedade. Exceto o coronavírus. Exatamente. Não é? E pronto, que curiosamente todas as pessoas estão a usar 4G para dizer mal do 5G, assim como usaram o 3G para dizer mal do 4G e por aí adiante, all the way down até ao princípio da tecnologia. É um podcast engraçado, episódios são mais ou menos curtos, têm uma hora e vinte no máximo, são todos em curtos. Português. Sim. Curtos, sim. Curtos, sim. Tão curto quanto são... este? Sim, sim, sim. São todos em português, com um conjunto de pessoas interessantes, de várias afinidades. Não somos todos programadores, nem todos gestores de marketing, nem de publicidade, mas no fundo o conjunto de pessoas dá umas conversas muito interessantes. Portanto, podem ir ver em 1sobre0.com. E nas plataformas habituais? E nas plataformas habituais, portanto, se não me engano, eles estão nos Apple Podcasts, estão no Spotify, estão no próprio website, tem um player web que é só chegar lá e clicar no botãozinho e ouvir, que é simpático. E pronto, e é isto. Ouçam, comentem e partilhem. E como diz o Tony, se gostam, digam aos vossos amigos, se não gostam, digam aos vossos inimigos. Joana, tu desenhas muito bem. Pode-se dizer, ainda não, só fizeste duas, mas pode-se começar a dizer que fazes capas de podcast. Já tenho o título. Boa. E tens outras funções também, tens um trabalho ligado à área. Mas onde é que as pessoas podem saber mais sobre aquilo que tu fazes? Podem procurar na minha página de Behance, que é uma espécie de portfólio online, em geral... 10, escrito mesmo numeral 10, e aí basicamente vão ter acesso geral 10 vão ter acesso desculpa. Sim, desculpa. Tranquilo. Aí vão ter acesso a uma espécie de portfólio online que não está muito atualizado, mas já lá tem a capa das Vozes da Dolores e do outro podcast que fiz também. Que é o À Beira do Abismo, é do Rui Alves de Sousa. Do Rui Alves de Sousa, um bom podcast. Um bom podcast, isso, sim, com grandes convidados. É bom, é verdade, é verdade. Mesmo que só parem lá uma vez, mas sim. Ouçam podcasts, ouçam podcasts, sim. Que é fixe. Sempre que tiverem possibilidade e se tiverem interesse, porque há muitos bons podcasts por aí e em Portugal há bastantes e fixes. Comprem livros, suportem livreiros e livrarias pequenas, editores e autores independentes, autores independentes e artistas, sim. Porque editoras neste independentes, momento é muito importante. Já era importante antes e agora acho que é mesmo, acho que é geral, é mesmo muito importante haver esse apoio. E há muita gente a fazer trabalhos surpreendentes na área e muita malta portuguesa, mais do que inicialmente podemos imaginar. Sobretudo na banda desenhada. É verdade, é verdade. Sim, é verdade. Procurem Escorpião Azul. Editora. Yay! Sim. Desculpa. Mas há muitas boas lojas, portanto é só uma questão de procurarem e escolherem. Obrigada pelo convite. Obrigado, Joana, mais uma vez, e obrigado ao Luís. Obrigado pelo convite, Manel. Se quiseres falar, quiseres ter-me novamente como convidado para a quarta temporada, não estou a dizer para todos os episódios, mas para aqueles que forem. Eu irei contactar-te. Muito obrigado mais uma vez por teres estado aqui e podem te seguir também no Twitter, em Luís F. Correia, e a malta vai lá ver. E epá, sigam o Luís é fixe, é uma pessoa interessante. Vá, Luís, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, adeus. E bom dia, boa tarde ou boa noite, à hora que vocês estiverem a ouvir. Obrigada, Luís, prazer. Eu volto para a semana. Podem subscrever as Vozes de Dolores na Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, onde quer que ouçam podcasts, as Vozes de Dolores está lá para ser ouvido. Mais, as Vozes de Dolores têm uma página no Facebook, em facebook.com/ as Vozes de Dolores. Podem-me seguir também a mim no Twitter, em Manuel Reis, no Instagram, eu sou Manuel Reis. E mais, e podem também seguir a Hipopeia, que é uma pequena rubrica sobre cultura pop em português que faço na RDP Internacional todas as quintas, que também está na RDP Play, por isso também podem seguir por lá. E mais, o que é que há mais para promover? Não há mais nada para promover. As Vozes de Dolores regressam na próxima semana com o último episódio. Talvez existam surpresas, não sei, vou pensar nisso. ainda há tempo para pensar nisso. Ah, uma coisa muito importante. Se querem saber como é que eu estou a fazer isto em casa ou como é que outros colegas meus da Rádio Zero estão a fazer os programas deles, vamos ter um webinar esta sexta, dia 1 de maio, às 4 da tarde. Os detalhes vão ser publicados na página de Facebook da Rádio Zero, em facebook.com/radiozero, ou no Twitter da Rádio Zero, Rádio Zero, ou no Instagram da Rádio Zero, que é Rádio Zero IST. Alguém já tinha sorripiado o nome Rádio Zero, não chegámos lá a tempo. É a vida. Eu sou o Manuel Reis, isto foi um episódio das Vozes de Dolores. Até para a semana, fiquem bem.